no beat, Renê na produção, CTS, Sexita neguinho. Pela estrada fora eu faço din no Pantanal, na casa de Chapeuzinho, pô, sou lobo mau. Aqui não é sensativa pra toda a sua cateia, não vivo de a deriva que é só hit e odisseia. Corre, corre, Chapeuzinho, que lobo mau tá solta. Tenho doce pra sua cesta, tenho balas pra sua boca. Alfaiate, cadê minha roupa? Os leões hoje faz a festa. Nós pode atuar de rei porque nós manda na floresta. Tem uns que paga de galo ciscando no quintal. Abaixa a crista porque na rinha nós é lobo mau. E ao cair da noite o caminho é deserto. Sigo o ruivo das cadelas, meu canil é bode certo. Lança aí tua armadilha, arapuca pra nossa gangue é ficar preso nas Maldivas. Com elas na lancha ou na borda infinita, tipo Lampião moderno e sua Maria Bonita. De Brante, Chocouva, Cabernet, Sauvignon, de um chapa, Marula, Marguerita, Chandon. Camuflado mais bonito, cê nem sabe do arsenal. Cê é chiita, neguinho, na floresta é lobo mau. Pela estrada fora eu faço din no Pantanal. Na casa de Chapeuzinho, chiita é lobo mau. Papo reto, cria. Lança aí tua armadilha, arapuca pra nossa gangue é ficar preso nas Maldivas. Pela estrada fora eu faço din no Pantanal. Na casa de Chapeuzinho, chiita é lobo mau. Papo reto, cria. Lança aí tua armadilha, arapuca pra nossa gangue é ficar preso nas Maldivas. Corre, corre, Chapeuzinho, que lobo mau tá solta. Tenho doce pra sua cesta, tenho balas pra sua boca. Corre, corre, Chapeuzinho, que lobo mau tá solta. Tenho doce pra sua cesta, tenho balas pra sua boca. Os Wolf tá na caça, vivendo o pique agiota. Interesseira agora nota, single toca na Europa. Antiga Constantinopla e hoje grave Istambul. Sol Zelíquia tá na selva com bonde Royal Salu. E o pai tá full, suave, com as gatas no homenagem. Pode cretão à vontade, rebola tipo Ninaj. Cruz Wolf de verdade, não inventaram coleira. Como bom soldado sabe, não abandona a bandoleira. Então entenda como queira, são vivências de verdade. Papo de realidade, libertar quem tá em grade. É a caneta mais pesada que o tanque Vietnã. Isso é mesenga, MC, satisfação a la Kazan. Isso é chiita, neguinho, cuidado que nós tá solta. Cês tô culpa de trombar e não tá de touca. Cês mente pensante, cês tô pro faminto. Cês tô pro preto com sangue nos caninos. É que tamo muito avançado, muito veloz. Dentro do novo Jaguar, rasgando o vento. Cês pecados cometidos bem na sua frente. Vive falando de nós, sem argumento. Tem lobo guará, tem a onça, tem um peixe. Jacaré levou no peito, animal favorito. Coleira no pescoço, só ouro maciço. No pigente tá meu vulgo, TN é o bicho. Aquelas coisas mais pra frente, Royal mata minha sede. O whisky 38 anos faz a minha mente. O clima tá quente, hoje é lua cheia. No meio da fumaça, desapareço. Bem-vindo a Alcateia, vários lobo à solta. Bala e doce nessa chapéu, elas fica louca. Não tô de toca e nem marcando bobeira. Com elas na Maldiva eu fico presa a noite inteira. O brilho do zóio de gato reflete a luz do luar. Em terra de Chapeuzinho, feijão é lobo guará. Fada madrinha, o cupido pra te consolar. A noite é uma criança e com ela nós vai brincar. Pela estrada fora eu vou montando o arsenal. Na casa de Chapeuzinho, Pinóquio não tem moral. É o corre cria, estilo rua odisseia. Um brinde pra firma e poucas fazer coméia. Pela estrada fora eu faço din no Pantanal. Na casa de Chapeuzinho, chiita é lobo mau. Papo reto, cria. Lança aí tua armadilha, arapuca pra nossa gangue é ficar preso nas Maldivas. Pela estrada fora eu faço din no Pantanal. Na casa de Chapeuzinho, chiita é lobo mau. Papo reto, cria. Lança aí tua armadilha, arapuca pra nossa gangue é ficar preso nas Maldivas. Corre, corre, Chapeuzinho, que lobo mau tá solta. Tenho doce pra sua cesta, tenho balas pra sua boca. Corre, corre, Chapeuzinho, que lobo mau tá solta. Tenho doce pra sua cesta, tenho balas pra sua boca.